Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 29 de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei 1474 de 2012, que proíbe no Estado a venda de próteses de silicone sem a devida certificação pelo Inmetro e pela Anvisa. Para o autor do projeto, deputado Dionísio Lins, do PP, mulheres estão correndo sérios riscos à saúde. A nossa lei, o nosso projeto de lei, vai disciplinar isso. Não poderá mais ser comercializado nenhum tipo de silicone que não tenha a aprovação da Anvisa e a aprovação do Inmetro. Com isso, nós vamos acabar de vez com a pirataria nesse ramo, porque tem as pessoas que praticam a medicina indevidamente, não são médicos, não tem registro para fazer cirurgia plástica e tem ainda muito pior. O material falsificado, o material pirata, o silicone falso. O projeto prevê, entre outras penalidades, o fechamento do estabelecimento que venda produtos em desacordo com as normas. Reportagem Ronaldo Ribeiro.